Aleluia. Temos um paranaense aqui conosco. Paranaense gaúcho. Eu nem sei se ele é gaúcho, né? É gaúcho. É de Porto Alegre. O Carlos Xavier, todos já conhecem. Está lá em Curitiba, servindo o Senhor e está ajudando muitos irmãos lá. Agora ele passou por aqui, nós vamos aproveitá-lo, porque o Senhor deu uma palavra cheia de graça para ele, vocês vão ver. Amém? Estendam as mãos e vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos nesta hora pela obra que tu tens feito na vida do Carlos, Senhor, a tua bondade para com ele e para conosco. Nós queremos abençoá-lo e fortalecê-lo nesta hora e guardar sua vida aqui. Pedimos que o teu Espírito se manifeste com sabedoria, com graça, para recebermos o que está no teu coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. É uma palavra cheia de graça, disse o Moacir, porque é sobre a graça de Cristo. Interessante, né? A gente estava orando, o Erasmo tomou as minhas mãos e profetizou graça sobre a ministração. O Moacir falou que é uma palavra cheia de graça. E é uma palavra sobre a graça. Sobre a graça do Senhor. Essa palavra foi gerada no meu coração, está sendo e tem sido gerada. Foi gerada especialmente lá em Curitiba, porque nós chegamos lá, depois de 2 anos... em Pato Branco, os irmãos, muitos aqui acompanharam, né, a nossa saída, o nosso tempo lá, o tempo difícil que nós passamos lá em Pato Branco, nesses 2 anos. E chegamos lá em Curitiba com uma clara direção do Senhor. Houve uma movimentação política muito grande para que fossem nomeados novos procuradores do Estado e abrissem vagas na capital. E nós vimos a mão de Deus por trás de toda essa movimentação política. E chegamos lá em Curitiba, eu removido no meu trabalho, transferido. Mas chegamos lá e encontramos uma necessidade muito grande. Uma congregação praticamente em frangalhos. 40, 50 irmãos. Bem desanimados, bem com a sua vida firmes no Senhor, com clareza na revelação, sabendo qual é o propósito eterno de Deus, vivendo em discipulado, mas muito desanimados, muito machucados, sem unidade. E o Senhor começou a falar muito sobre graça ao meu coração, sobre a graça de Cristo, discernindo que o que aqueles irmãos precisavam não era mais conhecimento. Conhecimento eles tinham bastante. Mas eles precisavam da graça. Essa foi uma ministração que eu levei a eles, e independente disso ter virado uma pregação, isso virou a tônica que nós temos procurado ministrar à igreja no discipulado, na vida em comum, na comunhão, que os irmãos estejam lá experimentando a graça de Cristo. E o Senhor fez uma obra tremenda nesses últimos 6, 7 meses. Obra de reconciliação, de restauração. Até a dinâmica dos encontros mudou por causa da graça de Jesus. Obra de aproximação, um outro grupo lá que também, debaixo da graça de Cristo, está debaixo do cuidado do Moacir. Agora estamos andando juntos com liberdade, só esperando o momento de tudo se endireitar, se acertar. Mas está tudo caminhando, né, Moacir? Isso tudo é a graça do Senhor. Nessa palavra que eu levei a eles lá, eu não trouxe praticamente nada. Não, eu não trouxe nada da minha experiência pessoal. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho, porque vocês me conhecem bem. E eu não posso deixar de falar de algumas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, mas por estarmos experimentando da graça de Deus, da graça de Jesus. Vamos começar a conversar sobre a graça, então. Apesar de que já começamos, né? Vamos começar a falar sobre a graça. A graça de Deus pode fazer todas essas coisas. E essa palavra graça, ela hoje em dia perdeu muito do seu significado original. Perdeu totalmente o sentido, poderíamos dizer, né? A gente vai num filme, num cinema assistir um filme, e aí não gosta do filme, e alguém pergunta: ei, como é que é aquele filme? Achei o filme sem graça. Ou então a gente vê uma criancinha assim, né, bonitinha, fazendo uma piadinha, e aí a gente diz: que gracinha! Né? A palavra graça hoje em dia perdeu muito do seu significado. E a gente sabe no original, né, mesmo no português, que graça significa um favor imerecido. É um favor que nós não merecemos, mas recebemos. Isso é graça. Esse é o significado da palavra graça. Favor imerecido. Nós vamos falar muito sobre a graça de Deus ainda, mas só a respeito desse significado eu já queria acrescentar algo da minha experiência pessoal. Algo que o Senhor falou muito forte no meu coração hoje, quando eu estava vindo para cá. Comentei com alguns irmãos, alguns sabem que eu vim, a gente veio esse fim de semana porque a minha irmã mais nova, a Manuela e o Eduardo Fumegali, ficaram noivos. E nós estávamos lá com eles, com alguns irmãos muito próximos a eles, com a família. E tivemos um momento de abençoá-los, né? De falarmos alguma coisa para eles e depois fomos orar por eles. Mas cada um dos irmãos que estava lá, cada um dos familiares, pôde abençoar eles. Entre eles, dentre os familiares que estavam lá, o meu pai. E o meu pai, muitos aqui conhecem, né? Eu não vou entrar em detalhes a respeito da história, mas muitos conhecem, muitos sabem. Vejo aqui o Erasmo, o Samuel e outros irmãos mais próximos. Mas o meu pai estava lá no meio, né, daquilo tudo, daquela manifestação da graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou ali. E ele encheu os olhos de lágrima, na vez dele falar, encheu os olhos de lágrima. Disse que era muito bom estar participando daquilo e que era muito bom receber um filho. E não conseguiu falar mais nada. E eu fiquei pensando, e não há nenhuma condenação sobre o que eu vou falar agora, porque se eu estivesse falando isso com alguma tônica de condenação, e vocês já vão entender porque não há nenhuma tônica de condenação, se houvesse alguma tônica de condenação, eu estaria sendo muito contraditório. Mas eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, esse homem não fez nada, não deu nenhuma contribuição pessoal na sua vida para que isso acontecesse. Se ele deu alguma contribuição, foi para que momentos como esse não acontecessem. E ainda assim, eu não estou falando isso com indignação nenhuma, eu estou falando isso cheio de alegria. Ainda assim, o Senhor proporciona que ele esteja ali, participando daquilo, experimentando aquela graça, se alegrando, enchendo os olhos de lágrima e dizendo que estava recebendo um filho. Não há explicação para isso é só a graça de Cristo Jesus. Não há nenhuma explicação para isso. Isso é só a graça. Se vocês vissem os olhos do meu pai, eu consegui ver nos olhos dele um homem incrédulo participando daquele momento, a graça de Deus se manifestando, a graça de Deus alcançando ele naquele momento. Coisa tremenda. Pois bem, graça. A graça é um favor imerecido, mas a graça de Deus é muito mais do que isso. A graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. 2 Coríntios 9,15 diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 9,15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O versículo começa com a palavra graça. Graças, em português é no plural, né? No grego é no acusativo. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Fala de graça, graças a Deus, e fala do dom de Deus. E esse dom é inefável. Não há palavras para expressar esse dom. Esse dom de que Paulo está falando aos Coríntios é Jesus. graças a Deus por seu Filho Jesus Cristo, a respeito do qual, de quem não temos palavras para nos expressar. Ele é a graça de Deus. E ainda que essa graça não seja possível expressá-la em palavras, vamos tentar continuar conversando um pouquinho sobre ela. Em João 1,14, um texto que todos sabem de cor, o que é que João, o evangelista, fala sobre Jesus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo é cheio de graça. A pessoa de Jesus é cheia de graça. Ele é a graça de Deus que se fez homem para nos alcançar. Logo adiante, no versículo 16, João Batista começa a testemunhar a respeito de Jesus e diz: porque da sua plenitude temos nós todos recebido e graça sobre graça. Sabe que a gente poderia traduzir essa expressão graça sobre graça com graça contra graça? Parece estranho, né? Mas a ideia é: está cheio de graça, não cabe mais, e ainda assim vem mais graça e empurra a graça que já tinha e fica ali no lugar. E não cabe mais graça, mas ainda assim vem mais graça de Deus e toma o lugar. E, né, o lugar, mas é claro que nós não estamos falando de um lugar, mas é como se fosse caber num lugar. Está cheio, mas a graça vem e empurra, e enche mais, e enche. Graça sobre graça, uma graça que transborda, uma graça que não tem fim. Essa é a graça de Deus que se derramou na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Em Efésios 2:8, um texto que todos também conhecem muito bem, o que é que diz? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que não vem de nós e é dom de Deus? É a salvação, é a fé e é a graça. Os três. Nenhum deles vem de nós. Todos são dom de Deus, presente, favor e merecido de Deus para nós. Entre eles, a graça. Pela graça somos salvos, e esta graça não vem de nós, é dom de Deus. Sabe que a gente usa esse texto de Efésios 2:8? A gente compreende ele naturalmente num contexto apenas de justificação. Daquele momento em que recebemos Cristo como nosso Senhor e somos perdoados dos nossos pecados, somos aceitos na presença do Pai. Isso que é justificação. E a gente usa esse texto, a gente compreende esse texto na perspectiva apenas da justificação. Pela graça somos salvos. Então, pela graça de Cristo que morreu em nosso lugar, nós nos tornamos aceitos diante do Pai. E o problema de compreendermos esse texto assim é que nós deixamos de lado a implicação dele para o resto de toda a nossa caminhada. A gente esquece que também é pela graça que nós não apenas somos salvos, justificados, mas é pela graça também e somente pela graça que nós podemos desenvolver a nossa salvação. Como diz lá em Filipenses 2:12, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas não é a graça apenas para nos tornarmos aceitos diante de Deus. É a graça também para desenvolvermos a nossa salvação. Sem graça não há desenvolvimento de salvação. Sem graça é impossível desenvolver a salvação. Sem graça é impossível chegar pela primeira vez na presença de Deus, mas sem a graça de Cristo é impossível permanecer na sua presença e viver a vida que Ele tem para nós. É impossível. E aí a gente segue considerando um pouco mais a graça, aquilo que a palavra nos diz sobre a graça. E vamos lá para 2 Coríntios 12:9, uma afirmação de Paulo. Podemos começar ali no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi a resposta do Senhor à oração de Paulo? A minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Ah, mas eu tenho tanta coisa que eu preciso alcançar, eu tenho tanta coisa que eu preciso fazer, eu preciso. A minha graça te basta. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi até, alcançou uma revelação ainda maior do que essa, né? Essa foi a palavra que Deus trouxe a Paulo. O que é que Davi diz lá no Salmo 63:3? Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Bendirei o teu nome enquanto eu viver e a ti eu levanto as minhas mãos. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Hoje se fala muito, né, que a vida de um homem não tem preço. Isso é verdade. Como é que nós vamos medir monetariamente a vida de alguém? O preço foi pago na cruz, né? Mas como é que nós vamos medir em termos de dinheiro a vida de alguém nesse mundo? E a vida dos homens é muito preciosa aos seus próprios olhos. Quem aqui não dá valor à sua própria vida? Pois Davi diz, a tua graça é melhor do que a vida. Podemos dizer isso com ele? A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. A tua graça, Senhor, me basta, é suficiente, eu não preciso de nada além da tua graça. Que diferença, meus irmãos, que diferença. Que diferença a teologia de Paulo e a teologia de Davi. Que diferença essa teologia da teologia da prosperidade que é pregada por aí, afora. As pessoas ensinam que você precisa de mais. Demais. Ser cristão é ser abençoado financeiramente. Ser cristão é abrir mão de algumas coisas para receber outras muito, muito maiores. É isso que se ensina hoje, em grande parte da igreja do Brasil. A tua graça me basta, Senhor. Se tu me deres, que bom. Se tu não me deres, melhor. A tua graça me basta. Naquilo que eu tenho, pouco ou muito, a tua graça é suficiente. A tua graça me basta, Senhor. Quando nós compreendemos esse texto, meus irmãos, quando nós compreendemos essa, não como um texto, não como algo na mente, mas quando isso se transforma uma verdade nos nossos corações, essa vida dependendo de Jesus completamente, dirigido por Ele, todo o resto não tem importância. Todo o resto é sem valor. Porque Ele é o único bem. Ele é o único bem. Vamos avançar. A graça nos basta, é suficiente, é melhor do que a vida. É pela graça e só pela graça que nós podemos desenvolver a salvação. O Verbo que se fez carne é cheio de graça e de verdade. E nós temos recebido da sua graça, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Uma fonte inesgotável de graça. E há mais na palavra, há muito mais. Nós vamos ver apenas algumas coisinhas. Há muito mais na palavra. A graça do Pai que se manifestou em Cristo, seu Filho, ela nos fortalece. Ela nos dá força. 2 Timóteo 2:1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É uma verdade tão forte, tão linda, que podia até virar uma canção, né? Aliás, eu até fiz uma canção com esse versículo aí, para o meu filho Timóteo. E eu canto para ele: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça de Cristo nos fortalece. Vamos voltar para 2 Coríntios 12, 9? A gente leu esse texto na perspectiva de que a graça era suficiente. Mas, porque ela é suficiente, ela nos fortalece. Vamos voltar para o versículo 9? Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque a graça de Cristo me fortalece. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e dizemos assim: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. Aí o Senhor vai dizer assim: está no ponto certo. Não é assim? Quantos já experimentaram isso? Quantos já chegaram naquela situação em que não sabiam mais o que fazer, não tinham mais resposta, chegaram no limite do limite? E aí o Senhor mostrou com clareza tudo. Chegaram no limite das suas forças, chegaram no limite da sua resistência, e aí o Senhor, não porque ele tenha feito algo com um passe de mágica para resolver a situação, mas simplesmente porque ele estava ao nosso lado o tempo todo, nos fortalecendo, e estendeu a sua mão para nos dar a direção. Eu disse que ia falar um pouco da nossa experiência pessoal, e nós experimentamos isso de uma forma muito forte. Nós saímos daqui de Porto Alegre com uma palavra de Deus para sairmos. E eu tive muito cuidado de tomar todas as precauções a respeito disso. Tive inclusive um dia na casa do Erasmo, lá conversando com ele, com o Moisés, com o Ismael, colocando a nossa vida, a nossa direção, a direção da nossa vida diante do Senhor, quando passei naquele concurso. E o Senhor confirmou, nos deu paz no nosso coração. Nós fomos numa reunião aqui, a igreja orou, nos enviou num retiro de jovens, muito precioso também, em que nós ajudamos, participamos, a igreja nos abençoou, e nós fomos para passar 2 anos num deserto. Num deserto no sudoeste do Paraná. Tempo muito difícil para nós. Ficamos longe dos irmãos, ficamos longe de toda a comunhão, de toda a atividade na qual estávamos envolvidos com o corpo, né? Nunca abandonamos o Senhor, é claro, nunca deixamos a convicção, mas muitas vezes perguntamos: Senhor, o que que nós estamos fazendo aqui? Não foi fácil, não foram fáceis aqueles anos, esses 2 anos. Eu investi muito forte no estudo para passar em um outro concurso, fiz as provas inclusive com certeza de que iria ser aprovado, e não fui. E quando eu recebi o resultado em abril do ano passado, de que eu não tinha sido aprovado no concurso para o Ministério Público do Trabalho, aí eu me senti que nem o Paulo aqui. Acabaram as forças. Não sei mais o que fazer, não tenho mais para onde ir, não sei mais o que fazer, Senhor. Os irmãos nunca nos abandonaram e nós nunca abandonamos os irmãos aqui de Porto Alegre. Isso é bom ficar bem claro. Mas nós saímos daqui sem um vínculo acertado, definido. E a coisa ficou durante 1 ano, mais ou menos assim, indefinida. Bem nesse momento, o John e a Marta foram os instrumentos do Senhor para nos estender a mão, dizer: não, vocês estão conosco, não importa o que aconteça. E aí, isso foi em abril, em 2 meses eu já havia uma movimentação, um boato né, de que poderia abrir vagas na minha carreira em Curitiba. E o John orando, e orando pela igreja lá em Curitiba, e orando por nós, e nós junto com eles, andando junto. Em novembro, na verdade no final de outubro, nós já estávamos em Curitiba. Com a nossa vida, nossa comunhão com os irmãos aqui, plenamente restaurada, debaixo de cuidado, debaixo de direção apostólica, e sendo encaminhados pelo Senhor para aquela situação que a gente falou lá no começo, encontrar uma igreja que estava precisando de ajuda. E nós, de nós mesmos, não temos nada para oferecer. Não temos nada para oferecer. Só a graça de Cristo. É bom que fique bem claro isso, porque eu não estou afirmando aqui que tenha algo para oferecer que não seja a graça e a vida de Jesus. Então a graça nos fortalece. É só a graça do Senhor que nos fortalece. Quando somos fracos é que somos fortes. Nós temos que ter a consciência de que mesmo quando somos fortes, ou quando estamos fortes, é pela graça do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Que mesmo no mais alto da nossa força, nós tenhamos consciência da plenitude da nossa fraqueza, para que possamos estar sempre dirigidos pelo seu Espírito e fazendo a sua vontade, debaixo dessa graça de Jesus. Amém? Vamos prosseguir. E aqui talvez é onde o Senhor tem falado mais forte comigo, especialmente. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 5, 20. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que é que Deus deu a lei? Por que é que Deus mandou escrever aquele monte de coisa, monte de regra no Antigo Testamento? E mais ainda, e regras ainda mais difíceis de seguir, se tratadas como regras no Novo Testamento. Por que é que Deus fez isso? Para que avultasse a ofensa, para que o homem tomasse pleno conhecimento do pecado, e nenhum homem fosse desculpável diante de Deus. Por isso Deus deu a lei, para que avultasse, para que tomasse corpo, tomasse vulto a ofensa, o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá para o capítulo 6, versículo 14. Só virar uma página aí, quando muito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Dessa graça da qual estamos falando. É essa graça da qual estamos falando que nos dá o parâmetro da nossa vida com Deus. É por meio dessa graça que nós nos relacionamos com Deus e não pela lei. Deus não nos condena porque nós estamos em Cristo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus em Cristo não nos julga, não nos condena. Eu vou avançar um pouco. Deus em Cristo não nos cobra. Deus não nos cobra. Deus em Cristo quer manifestar na nossa vida a sua graça. É isso que Ele quer fazer. É isso que Ele quer fazer. E nós todos sabemos dessa verdade. Alguém aqui, eu falei alguma novidade para alguém ao afirmar que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça? Alguém ouviu alguma novidade com essa verdade, com essa expressão? Está lá na Bíblia, em tantos trechos do Novo Testamento, e nós sabemos muito bem. Mas nós ainda temos uma tendência ainda de nos relacionar com Deus, e nos relacionar com os irmãos, e nos relacionar com os incrédulos, como se estivéssemos debaixo da lei. Essa é a tendência do homem natural, essa é a nossa tendência carnal, de nos relacionarmos com Deus como se estivéssemos debaixo da lei, ainda que nós tenhamos a plena consciência de que nós não estamos debaixo da lei. Essa também é a nossa tendência ao nos relacionarmos uns com os outros. Nós nos relacionamos como se estivéssemos debaixo da lei e não debaixo da graça. E isso então é tão mais evidente quando nós nos relacionamos com os incrédulos. Nós nos relacionamos com eles como se nós estivéssemos debaixo da lei, e eles também, e eles, por serem não observadores da lei, e nós, por a observarmos, estivéssemos numa posição muito melhor do que eles. Vamos entender um pouco como é que isso funciona. Vamos entender um pouco. Quantos aqui, depois de pecarem, se sentem envergonhados e não querem ir para a presença do Senhor? Como se o Senhor tivesse saído da nossa presença por causa do pecado. Quantos aqui dizem assim: eu não sou digno de estar na presença de Deus por causa do meu pecado? Não somos mesmo. Mas é exatamente por não sermos que, por causa de Cristo, estamos na sua presença. Certo? É óbvio que Deus não quer que ninguém peque. Mas nós não nos relacionamos com Deus com base no quanto pecamos ou no quanto deixamos de pecar. Que se fosse assim, nenhum de nós teria nenhum acesso a Ele. Nós nos relacionamos com Deus com base na graça de Seu Filho Jesus Cristo e só. Mas eu pequei e o meu pecado foi terrível. Vai para a presença do Senhor. Pede perdão. Não te esconde de Deus. Não há como se esconder dEle. É inútil tentar esconder dele, se esconder dEle. Mas não é só o nosso pecado o nosso problema. A nossa justiça também é um problema terrível. Um exemplo bem simples. Nós temos um plano de leitura anual da Bíblia, certo? Quantos aqui têm a consciência, têm a convicção de que, ao deixarem de ler aqueles 3 ou 4 capítulos do dia, já estão mal na presença de Deus? Já estão em dívida com Deus? Sou só eu, será? Como se Deus estivesse cobrando. E aí, vai ler ou não vai? Estou esperando. Ó, está no meu caderno, não leu hoje. A gente não entende que Deus diz assim. A gente não entende. A gente acha que é a lei. Você tem que ler, você tem que ler. Leia, senão você vai para o inferno. Estou exagerando, né? Mas é, a gente não entende isso. A gente entende assim. E a gente não entende que, na verdade, pela graça de Cristo, Deus faz assim. Meu filho, está aqui a minha palavra que foi revelada. Leia. Leia porque eu quero te mostrar mais da minha pessoa, do meu caráter, da vida do meu filho. Está aqui, está à tua disposição. Leia. É isso. É só isso. Mas aí a gente vai para o nosso relacionamento com os irmãos. E aí o discipulado, que é revelação, que é o, não é um método, é o método de Cristo. Todos temos convicção disso. Jesus fez discípulos para fazerem discípulos, para que nós fizéssemos discípulos. Mas esse discipulado, que é um relacionamento que tem que ser um relacionamento de transmissão de graça, vira um relacionamento de cobrança. E aí nós começamos a cobrar, cobrar, cobrar, cobrar os discípulos. Quando na verdade o que Deus quer que a gente faça é encorajar, animar, exortar, servir, dar vida por eles. Sem cobrança. Sem cobrança nenhuma. Deus não nos cobra. Que autoridade nós temos para cobrar algo dos outros? Não é isso, moça? Ensinando com firmeza, sim. Há uma diferença muito grande entre você não cobrar, não querer produzir a vida de Cristo na força, e de você ser firme. Deus quer que nós sejamos firmes, firmes na palavra, mas não baseados em legalismo, baseados na graça, com firmeza. Você mostra qual é o padrão. Não há problema nenhum fazer isso. Mas como você ajuda a pessoa a seguir aquele padrão? Você pode ajudar ou você pode atrapalhar. Se você não fizer isso com base na graça, se você não cuidar das vidas com base na graça de Cristo, nós vamos estar transformando o discipulado, que é uma relação tão preciosa, um vínculo de amor estabelecido pelo próprio Deus, numa reprodução da lei. Faça isso, não faça aquilo. Toque nisso, não toque naquilo. E não é assim a vida com Deus. Não é assim a vida com Deus. E com os incrédulos, então, né? Quantas vezes antes de apresentar Cristo, nós apresentamos para a pessoa os seus próprios pecados? A vida de Deus se manifestou em Cristo, e essa vida é uma vida cheia de graça. Para nós, para nos alcançar, para nós compreendermos como podemos nos relacionar com Deus somente pela pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Como podemos expressar a vida de Deus. Como podemos crescer. É claro que Deus quer que nós cresçamos. É claro que Deus quer que nós sejamos santos. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Mas se nós usarmos a Bíblia como uma tábua de preceitos morais, nós podemos até produzir gente muito boa, mas nós não vamos produzir santos. Deus quer que sejamos santos como Ele é santo. E a santidade do Pai só é alcançada por meio da graça de seu Filho Jesus Cristo. Nada que nós façamos, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. E nada que nós façamos pode nos aproximar mais dele também. Tem a contrapartida, né? Hoje eu estou bem para chegar diante de Deus. Ontem eu li a Bíblia 5 capítulos, orei 1 hora, vou chegar na presença de Deus firme e forte. Está zerado. Está zerado hoje. E assim que você terminar a tua oração, terminar a tua leitura, vai estar zerado também. Está zerado. E vai estar sempre zerado. Porque não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo Jesus. Mas como é que cresce então? Vivendo a vida de Cristo. Não por métodos, não por imposições, não por cobranças, vivendo a vida de Cristo. Tendo intimidade com o Pai, tendo intimidade com o Filho, tendo intimidade com o Espírito Santo. Lendo? Claro. Orando? Claro. Estando em comunhão com os irmãos? Claro. São ferramentas e são formas de crescermos em intimidade. Mas não é pelas nossas obras que nos tornamos aceitáveis ao Pai. Foi para boas obras que Ele nos chamou, mas não é por elas que nós nos tornamos aceitáveis ao Pai. Sabe uma frase que eu tenho ouvido muito essa semana? Eu ouvi demais essa frase essa semana, por causa da minha experiência no trabalho. Eu vou compartilhar um pouco também, apenas para mostrar como a graça de Cristo se manifesta. Eu ouvi tanto essa semana três palavras, não duas só. Você merece. E eu dava risada e dizia, eu não mereço. Não, eu não mereço. Eu trabalho duro, é verdade. Porque eu compreendo que parte do testemunho de um discípulo é ser um trabalhador exemplar. Eu trabalho duro e me esforço. Eu até compartilhei com os jovens um pouquinho sobre isso no carnaval. Eu acho que isso faz parte da vida de um discípulo e isso faz parte do testemunho. O meu foco não é esse só, mas eu me esforço no meu trabalho, bastante. E aí então, Nesses 7 meses em Curitiba aconteceu algo que ninguém esperava, muito menos eu. Mas nesses 7 meses, 3 vezes o meu trabalho mudou. No setor onde eu estava, 3 vezes. Fazia um trabalho, houve a necessidade de fazer alteração, me deram para fazer o trabalho de 2 procuradores, depois que eu me dei conta disso, mas eu aceitei numa boa. O trabalho que 2 colegas meus faziam, me deram para eu fazer. 3 semanas depois, outra alteração, e aí me chamaram para fazer um trabalho com grandes devedores no estado do Paraná, especificamente na região metropolitana de Curitiba. Então tudo que tem passado pela minha mesa nesses dias assim são 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, dívidas de 20 milhões de reais ao todo. Mas eu nem consegui estruturar esse trabalho. Essa semana o diretor-geral da procuradoria me chamou e me convidou para chefiar um setor na procuradoria. A coordenadoria do interior é um setor na capital que cuida, gerencia, administra de todo o interior do estado. Todas as procuradorias regionais. Aquela coisa, né? É um convite que você não tem muito como recusar. Mas é claro, eu pedi para ele um tempo, né? Fui orar, buscar o Senhor. E no outro dia, que foi quinta-feira, eu aceitei. É porque eu estou colocando esse dado. Coisas curiosas a respeito disso. Eu ainda estou em estágio probatório, mas eu vou chefiar um setor na capital. Eu fui o primeiro procurador aprovado no meu concurso a chefiar um setor na capital. Eu vou chefiar a procuradora que faz a avaliação do meu estágio probatório naquele setor. São coisas engraçadas, assim. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não há mérito nenhum da minha parte. Claro que há o mérito, se formos pensar assim humanamente, o mérito do meu trabalho, né? Eu trabalho. Assim como qualquer um tem que trabalhar e tem que dar duro no seu trabalho. Mas isso é manifestação da graça de Deus. Fui colocado lá, nesse setor onde eu tô, eu comecei a dar testemunho, os meus colegas começaram a ver essa postura minha, não só de trabalho, mas a minha postura pessoal. Comecei a dar testemunho, a falar sobre a graça de Cristo. Segunda-feira agora, depois do expediente, vou começar a estudar o Novo Testamento com pelo menos 2 colegas e 1 servidor. E mais todos quantos quiserem, ali no meu setor de trabalho. Segunda-feira agora, amanhã. O Senhor abriu uma porta para eu dar aula numa faculdade em Araucária, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. A porta já fechou agora por causa dessa outra oportunidade no trabalho. Mas eu comecei a dar aula. E antes de toda aula de direito constitucional ou de direito administrativo, eu botava um versículo lá em cima do quadro. Essa semana agora também, fui procurado depois da aula por um senhor já de mais idade, ex-vereador de Araucária, com os olhos brilhando, me perguntando assim: como é que é esse negócio aí? Qual é a tua religião? Aquilo que sempre perguntam, né? Explicando: não, eu sou discípulo de Jesus, eu não tenho religião. Aquilo que nós sempre falamos também, né? Apresentamos a graça de Cristo. Olha, eu sou católico de batismo, mas eu já vi toda a incoerência da Igreja Católica. Já procurei em algumas denominações também e não consegui encontrar coerência, mas eu tenho visto coerência nas coisas que você fala. Eu quero... Como é que é? Vocês têm uma igreja? Vocês se reúnem? Como é que... Não, a gente tem. A gente é a igreja, a gente está junto como irmãos, a gente tem um lugar que faz uma reunião semanal também. Não, eu quero estar com vocês lá. Posso? Pode, claro. Semana que vem ele vai estar junto conosco lá. Ele foi, falou com a esposa no outro dia, na aula do outro dia. Olha, conversei com a minha esposa, está confirmado para semana que vem, com os olhos brilhando. Viu a graça de Jesus, só isso, nada mais. Viu a graça. Não viu nada de bom em mim, porque eu não tenho nada de bom para oferecer. Mas ele viu a graça. O Senhor já fechou essa porta, mas já aproximou esse homem. Se foi para isso só, precioso. Mas isso tudo, queridos, é manifestação da graça de Deus. Da graça. Deus não nos condena, Deus não nos cobra, Deus não quer que nós saiamos por aí condenando os nossos irmãos, condenando os incrédulos, condenando a nós mesmos em primeiro lugar. Deus quer que nós estejamos abertos para viver a vida de Cristo, manifestar a sua graça com todo o poder e toda a autoridade do Espírito Santo. Eu vou encerrar contando duas historinhas, tiradas de um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Se alguém já leu, eu peço desculpa por repetir a história que está lá no livro. Mas é que não tem como não tratar dessas histórias sem... não falar da graça sem falar dessas coisas. Ah, tem uma expressão que é do Brennan Manning também, que tem a ver com tudo isso que nós falamos sobre a graça e sobre a lei. E a expressão dele é assim: nós não somos perdoados porque nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque somos perdoados. Porque se for o teu perdão que produz o arrependimento, é a tua justiça que produz o perdão. Desculpa. Se for o teu arrependimento que produz o perdão, é a tua justiça própria que produz o perdão. E não a justiça de Deus que se manifestou em Cristo. Mas porque Cristo morreu por nós, e nós recebemos o perdão do Pai, por isso nos arrependemos. Como não vamos nos arrepender diante de tão grande amor? E como vamos viver outra vida que não a vida que Ele tem para nos dar diante de tão grande amor? Não é porque nos arrependemos que somos perdoados, mas é porque somos perdoados que nos arrependemos. Mas eu quero contar então essas duas histórias. A primeira é bem simplesinha, bem curtinha. É de um sujeito que estava cansado dos seus pecados. Um irmão que estava cansado dos seus pecados, que não aguentava mais, e que aí orou a Deus e falou assim: Senhor, eu não quero mais pecar, por favor, eu só te peço isso, não te peço mais nada. Permitas que eu nunca mais peque. Aí ele ouviu da parte de Deus assim: tudo bem, meu filho, e aí eu vou te perdoar do quê? Nosso irmão queria viver com base na sua própria justiça e não com base na graça de Cristo. Aí nós temos uma outra história de uma beata da Igreja Católica lá no oeste dos Estados Unidos, que começou a ter visões constantes da pessoa de Jesus. Ela afirmava para todos: olha, hoje eu vi Jesus, Jesus apareceu para mim, Jesus me disse isso, me disse aquilo. E aquilo causou um burburinho na cidade, um burburinho na paróquia, e chegou nos ouvidos do arcebispo, né? Aí o arcebispo disse: ah, tá bom, eu vou pegar essa mulher. Aí ele foi atrás dela, né? Mas senhora, a senhora tem visto Jesus? Sim, bispo, ele está aparecendo para mim. É mesmo, é mesmo. E ele tem falado com a senhora? Sim, bispo, ele tem falado comigo. Nossa. Bom, vamos fazer uma coisa então? Sim, bispo, o que o senhor quiser. Próxima vez que Jesus aparecer, a senhora faça o favor de perguntar para ele os pecados que eu confessei da última vez que eu fui ao confessionário. Ele queria ver se a mulher não estava inventando história, né? Tá bom, foi lá ele para a arquidiocese, acho que é isso, né? Ficou lá. E aí chegou aos ouvidos dele a notícia de que a mulher teve uma outra visão e viu Jesus novamente. E ele disse: agora vamos lá. Chegou lá. Minha senhora, como está? Tudo bem, bispo, tudo ótimo. Vi Jesus mais uma vez. Ah, eu estou sabendo. E aí? A senhora perguntou para ele aquilo que a gente combinou? Perguntei, bispo. E o que foi que ele respondeu? E aí ela mudou o tom, pegou na mão dele e disse assim: bispo, estas foram as exatas palavras dele. Eu não me lembro. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Senhor não se lembra dos nossos pecados, queridos. Não se lembra. Essa é a aliança que Ele fez conosco em Cristo. É claro que Ele, para isso, grava nos nossos corações a sua lei. Inscreve nas nossas mentes. Em Cristo, a lei, que era um peso que estava sobre os nossos ombros, um peso que ninguém jamais pôde suportar, e um peso que carregava o homem para a morte, essa lei de Deus foi transplantada para dentro do nosso coração, para que nós consideremos a Ele em obediência, em santidade, em temor, e para que vivamos na sua graça, para que meditemos na sua palavra, na sua lei, sim, para obedecê-lo, sim, mas com base na graça que nos foi transmitida por Cristo. Salmo 19,14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. É assim que podemos viver uma vida santa, e não com base no peso da lei. Esse peso foi removido, foi encravado na cruz, foi transplantado pela graça. A lei foi transplantada para dentro do nosso coração, para que pela graça de Cristo vivamos a vida que agrada a Deus, vivamos a vida de santidade diante do Senhor, que Cristo viveu e que Ele vive hoje em nós. Ele vive em nós. Eu vou encerrar com um convite, o convite que está lá em Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque Jesus, o sumo sacerdote, que foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado, porque ele penetrou os céus e está assentado à direita do Pai e intercede por nós, por causa disso é que nós podemos nos achegar confiadamente, com toda confiança, com toda certeza, com toda fé, nós podemos nos achegar ao trono da graça, a fim de acharmos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Eu não sei se há algum pecado atormentando algum irmão, eu não sei se é o legalismo que nos atormenta, eu não sei, mas o convite que eu faço é para que nos acheguemos ao trono da graça, para alcançarmos graça e misericórdia, para vivermos a vida de Cristo com essa graça, com a graça do Pai se manifestando em nós, livres de toda acusação, livres de todo peso e sem colocar peso sobre ninguém, porque Cristo nos chamou para manifestarmos a sua vida pela graça do seu Espírito que habita em nós. O Espírito da verdade que dá testemunho dele e da sua graça que está em nós. Eu faço esse convite para que nos acheguemos nessa noite ao trono da graça e para que dele jamais nos afastemos. Amém? Podemos orar? Se alguém quiser se colocar de pé, ou de joelhos, ou sentado mesmo, fiquem à vontade, vamos orar. Eu queria ministrar um cântico que fala sobre isso, tudo que nós conversamos também aqui. Vamos orar. Os irmãos tenham liberdade para se colocar na presença do Senhor e depois vamos cantar sobre a graça de Jesus. Ó Deus, ó Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua graça que foi manifesta em Cristo, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, porque, Senhor, não há nada que possamos fazer para Te agradar, Senhor. Não há nada que possamos fazer para estar na Tua presença, mas ainda assim estamos na Tua presença e ainda assim Te agradamos por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Deus. Exaltamos a Ti com as nossas vidas. Queremos Te exaltar no nosso dia a dia, Senhor. Na nossa vida, manifestando a Tua graça entre os homens, Senhor. Como Cristo, vivendo, experimentando, nos alimentando da Tua graça. Em nome de Jesus. Os irmãos continuem orando, buscando o Senhor, se apresentando diante dEle. Nós vamos ministrar essa canção. Continuamos com a liberdade, Senhor.